Quando o palco vira cama, tanta coisa acontece. Você sobe e desce, tira o meu estresse, diz que me merece. Nunca se esquece, ao contrário de mim, lesadão de mata é foda. Eu esqueço de tudo, menos os playoffs, a final do campeonato. Quando eu chego, vou pro banho e você tá me esperando. Duas taças de champanhe, a banheira espumando. Eu louco de vontade, o seu corpo me chamando. A casa tá molhada, você diz que tá gravando. Minha língua te põe no foguete pra Marte. 4, 3, 2, 1, sinta a liberdade. Pega na minha mão. Somos quentes como um vulcão. Quando entra em erupção, construímos uma nação. Você sabe, eu ostento pra te ver feliz. Te pego no flat depois do jet em Paris. Sua reação é tipo oh my god, oh my god. Você tá no topo junto com o melhor. Toda noite te espero com o estéreo tocando o nosso som. Me ama, me chama, a chama vermelho o batom. Mas eu tenho que ir, não ficar magoada. Outro dia eu tô por aí te fazendo ser a mais amada. Me arranha pedindo pra ficar, diz pra mim que aqui é meu lugar. Bola outro e tentar me segurar, eu não sei se eu consigo aguentar. Você só me desce, diz que me merece, tira o meu estresse quando adormece. É tão linda que dá dó de acordar, não tem nem como partir, desliguei o celular. Você diz que não costuma quebrar as promessas. Então enrola mais um, enquanto a gente conversa. Suas curvas são mais perigosas, mas meu talento é nada. Sua pele e sua boca gostosa, você não me solta e eu sou safado. Em qualquer lugar e a qualquer momento, eu quero te pegar e colocar pra dentro. Do jeito que você sabe que eu sei fazer, do jeito que a gente sabe que vai dar prazer. É o seu olhar, é o seu sorriso, o culpado por fazer tudo isso. Sem compromisso, sem rebuliço, sem aliança, o caso entre amigos. Amizade colorida não dá nada, mas se sente traída é enrascada. Não quero você, não quero nada, porque hoje eu tô casado com a madrugada. Esse é o meu jeito, é o meu estilo, tomando capô, enrolando fino. Ela quer fazer ser especial, eu falei pra ela, gata, na moral. Você ouviu meu nome vindo da geral, isso não quer dizer que eu vá ser legal. Ela disse tudo bem, isso é natural, na real adorei, sou cara de mal. Se você vê assim, tudo bem, bem, bem. Você conhece os nota 10, eu sou nota 100. Toda noite te espero com o estéreo tocando o nosso som. Me ama, me chama, a chama vermelho o batom. Mas eu tenho que ir, não ficar magoada. Outro dia eu tô por aí te fazendo ser a mais amada. Me arranha pedindo pra ficar, diz pra mim que aqui é meu lugar. Bola outro e tentar me segurar, eu não sei se eu consigo aguentar. Você sobe e desce, diz que me merece, tira o meu estresse. Quando adormece, é tão linda que dá dó de acordar. Não tem nem como partir, desliguei o